escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu, ou escolho eu. A verdade é que, há dois dias, sensivelmente à mesma hora, talvez um pouco mais cedo do que localização temporal momentânea, encontrava-me eu no interior de uma viatura, como tantas outras da empresa STCP. Iniciais de somos transportados como porcos. De repente, ocorre na minha mente um pensamento interior, um pensamento musical, se me é permitido usar a expressão. Recordei naquele instante uma música famosa no nosso país, popularizada pelos sitiados, extinto grupo português. Na voz de João Aguardella, os sitiados interpretavam uma melodia que, com versos distintos, poderá ser cantada da seguinte forma. Oscaralhinho, meu amigo, és um oscarazalhinho, tudo junto resulta em oscaralhinho, caralhinho! Ultrapassados que estão estes momentos dispensáveis e, quem sabe, ridículos, que felizmente são raros ou mesmo inéditos neste programa, depois destes instantes reprováveis, vamos dar continuidade a mais uma emissão de Escolhes Tu ou Escolho Eu. E como hoje damos lugar a momentos inéditos ou raros, ao meu lado está alguém que há meses não era protagonista neste recanto radiofónico. O seu nome é Carlos Bonaparte, que, no fundo, é mais um exemplar do ditado popular que doutrina olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço. Isto porque, tal como é público, o Carlos que critica constantemente a classe política em Portugal, não só neste programa, mas também noutros pertencentes à mesma estação radiofónica, a Rádio Antena Web, é o mesmo Carlos que, afinal, agiu de acordo com os princípios da maioria dos políticos portugueses. Portugueses e não só, diga-se. Ou seja, garantiu algo que, posteriormente, não cumpriu. O que eu quero dizer com isto, quero explicar que na emissão 59, que remonta a 12 de novembro de 2011, Carlos Bonaparte afirmou: eu nem quero estar na emissão 69, nem quero estar presente. A verdade é que chegamos hoje, sábado, 21 de janeiro de 2012, chegamos à emissão 69 deste espaço radiofónico e Carlos Bonaparte está aqui ao meu lado. O que me leva a perguntar, nesta primeira questão da nossa entrevista, Carlos Bonaparte disse, como já aqui expliquei, que não iria marcar presença na emissão 69 de Escolhes Tu ou Escolho Eu. No entanto, chegado o dia, aqui está. Porquê, Carlos Carrapiço? Olá, boa noite para todos os ouvintes. E digo boa noite, já serão umas 18h. Bom, antes de mais, quero dizer aos prezados, ao prezado auditório desta estação, no fundo, prestigiada, que é a Rádio Antena Web, de que, digamos, corporalmente, quem está presente é Carlos Bonaparte. Eu sou uma outra pessoa, sou o Miguel Narciso Teixeira, e estou aqui precisamente porque o Carlos, na altura, disse-me: epá, amigas, hoje é a edição número 69, epá, eu não apeteço marcar presença naquilo, vai ser demasiado bem, se já ali se dizem algumas coisas que eu, enfim, também digo, não é? Eu não sei como é que eu me vou comportar hoje, e portanto vou passar a bola para ti, pá, se não te importa, amigas, vais lá, e eu, está bem, olha, depois pagas umas migas, e eu, está bem, amigas. Pronto, e assim ficou, e hoje, ah, e também lhe disse a ele, claro, trazes umas amigas, e ele, amigas, está bem, mas vais lá, e eu, vou lá, sim senhor, e pronto, lá estou. Portanto, hoje, amiga Narciso Teixeira, e não Carlos Bonaparte, que está presente, portanto, essa acusação que o estimado Amílcar Caralhadas decidiu fazer sobre este estimado locutor é absolutamente falsa. Não é falsa porque podemos escutar aqui a emissão. A verdade é que, não estando corporalmente, Carlos Bonaparte disse algo sobre este programa. O que me leva a conduzir a uma segunda questão. Miguel Teixeira Narciso. Miguel Narciso Teixeira, peço desculpa. Foi o que eu disse, Miguel Teixeira Narciso. Dado os seus primeiros minutos neste programa, qual é a sensação desta estreia para si? Bom, eu sou uma pessoa extremamente profissional, sou uma pessoa, portanto, que, digamos, preza muito a sua imagem, mesmo que imagem auditiva, Bem, eu acho sinceramente que, pelo menos os cortes todos que eu já de si é talvez o programa mais vergonhoso que passa às 6 da tarde na Antena 1. Isto, excluindo, como é lógico, os outros dois canais, não é que sejam programas vergonhosos, mas na Antena Web, especificamente na Antena Web, este é o programa mais vergonhoso que passa às 6 da tarde. Então, porquê decidiu aceitar esse pedido de Carlos Bonaparte e Miguel Teixeira Narciso? Bom, antes de mais, se me falta chamar Miguel Teixeira Narciso, eu não me responsabilizo pelos meus atos, mas dizia eu que. Bom, mas dizia eu então que eu decidi aceitar por uma questão de consideração ao meu amigo e prezado colega de trabalho, portanto, lá quando estamos lá a fazer o nosso trabalho, pronto, que decidi aceitar o convite, pronto, e depois até mais também por causa das amigas que me vai arranjar, que são gajas boas, e pronto. Ah, isto não posso dizer. Mas colegas e amigos, às vezes, não deverá dar aso a abusos de confiança. Por isso eu pergunto-lhe, Miguel Teixeira Narciso, como é que permite que Carlos Bonaparte lhe chame migas? Porque é assim, portanto, nós trabalhamos num bar da Alterne, e portanto, o meu nome artístico lá é Migas. E é apenas por causa disso. Não haverá algo mais por trás dessa questão. Bom, nós já temos um caso e portanto. Aí é que eu queria chegar. O que é que o Miguel Teixeira Narciso diz sobre a homossexualidade em Portugal? Sou totalmente a favor, não só em Portugal, mas a nível mundial também. Acho que nós devemos ser. Isto é assim: eles com eles, elas com elas. Claro, naturalmente, haver clinicamente, ou mesmo atualmente, um método reprodutivo para que a espécie humana continue. Mas eu acho, sinceramente, que, acima de tudo, é assim: eles com elas dá conflitos, não é? Eles com eles também, mas acho que em geral eles com eles funcionam melhor, são mais carinhosos, mais. Pronto, eu acho que sim. Devíamos todos ser assim. É o que eu acho, inclusive. Ele acabou porque agora está com a sua flor, não é? Mas a verdade é que eu tenho outro rapaz, pronto. A gente tem umas miúdas no nosso bar de alterno para ganhar dinheiro. Miguel Teixeira Narciso, ainda estamos nos minutos iniciais, mas na sua opinião, qual será a mensagem, o conteúdo, o recado que irá deixar a Carlos Bonaparte quando terminar este programa? Vou deixar Que um recado. sensação lhe vai criar, que pensamentos vai transmitir depois de sair deste recanto radiofónico junto dele? Vou dizer ao Carlos que, enfim, que volte, porque eu não aguento mais. Inclusive, daqui a um bocadinho vou embora, vou mesmo chamá-lo, porque isto é deprimente, absolutamente deprimente. E eu não sou um grande locutor de rádio, não tenho sequer Já deu voz para para perceber, isso. se me permite Portanto, o comentário, não é verdade? não tenho voz para isso, inclusive, não é verdade? Então, é muito complicado. E eu então vou chamar o Carlos. Oh, Carlos, faz favor, anda cá, pá, porque isto é uma pouca vergonha. Mas acabou de dizer, afinal, um mentiroso são os dois. Tinha dito que Carlos Bonaparte não estava presente. E ele não está, ele deverá estar a chegar, porque Ah, aguardamos mais um bocado. nós comunicamos por uma, portanto, por uma via especial, uma via. Nós começamos por telepatia. É? Canto bem, não canto? Eu comia. Pá, exatamente, Pô, canta bem. precisamente. Já agora, se quiser, também pode lá passar no nosso barzinho da Alter, nós temos uma secção Qual é o nome? Pode específica. fazer publicidade. Ah, posso? Pronto, é. Come umas migas. É o bar que come umas migas. Pronto. Isso localiza-se onde? Olha, está ali a ver em Valadares, portanto, quem vem, portanto, do Norte Francos, vira à esquerda, passa pela via de cintura externa, e pronto, e depois E é por aí, entrando na A669, rapidamente chega lá ao bar com umas migas. Obrigado, Miguel Teixeira Narciso. Por falar em A669, vamos então à primeira escolha musical da emissão 69 de Escolhes Tu ou Escolho Eu. Da minha parte, hoje aqui o Miguel agora já foi embora, não posso dizer o recado, mas aqui Miguel Teixeira Narciso estava a dizer o Mil Caralhadas. O Mil Caralhadas hoje não está presente, está assim no Miguel, que, por sua vez, vai trazer a primeira escolha de hoje e determinou para este dia uma espécie de tema comum. Não é a primeira vez que tal sucede no nosso espaço musical, mas podemos dizer que hoje repete-se essa temática. Talvez percebam no fim, ou no início, a meio, quando quiserem, qual será. Ora bom, temos elementos a bater à porta no nosso recanto. Quem é? Posso? Carlos Bonaparte, afinal, sempre vai comparecer na emissão 69 de Escolhes Tu, escolho eu. Agora sim, vou perguntar a Carlos Bonaparte qual é a explicação para ter dito algo que, como está visto hoje, sábado 21 de janeiro de 2012, não está a cumprir. Então explico o primeiro. Pronto, o primeiro motivo é porque a Cátia e a Susana vão ser minhas logo à noite. E pronto, são as mais requisitadas e ele conseguiu arranjar uma vagazinha para mim. Engraçado, a Cátia e a Susana. Por acaso não foi com propósito, mas pronto. Ai, se o Marco sabe. Isto está como sabe, é mesmo não me sentir à frente. Depois, pronto, não é? Depois é aquela base, não é? Eu já estava com saudades tuas. Estás bem aqui? Sabes que eu não sou o Miguel Narciso Teixeira, para tu teres essas conversas. És a minha flor, pá. Para tu teres esse tipo de conversas assim para a coisa. Pois pões assim um pi grande por cima disto tudo. Pias isto tudo e está feito, pronto. O que eu estava a dizer é que não consigo saber. Mas, fora isso. Mas olha lá, mas o que é que ele disse? O que é que ele afirmou? O que é que ele disse? Ele disse que eram amigas? Hã? Não estivesse ouvindo. Ele disse que vocês comunicam de alguma forma social, por isso pensei que tivesse ouvido tudo. Não, eu não estava sintonizado aqui. Eu só estou no sintonizado agora. Deve ser isso. Bom, continuando. A primeira escolha de hoje, vamos ouvir uma cantora que não sei se até nos dias que correm anda por aí, nas bocas do mundo, se anda a aparecer ou não. A verdade é que a música que eu mais conheço dela, e se calhar até foi o seu maior sucesso, ela é proveniente da Austrália, nasceu, por acaso não sabia disto, australiana, nasceu a 4 de fevereiro de 1975, e decorria o ano de quê? 99. Tem sido. Por acaso, não. 2001. Não. 2001? 98. Exatamente. Foi tão difícil. Decorria o ano 98, quando ela se lembrou de lançar um single que foi um sucesso, digo eu, na verdade. Que grande sucesso. Tens certeza que é 98? Vamos ver. Ou 97 ou 98, mas estou na dica 98. Pronto. É do álbum Left of the Middle, não sabes? Não tenho certeza. E agora é 97. É, a primeira faixa do álbum Left of the Middle, que foi lançado 24 de novembro de 1997. Pronto. E a primeira faixa desta australiana é a que vamos ouvir de seguida. Porquê é que eu escolhi? O original não é dela. Ai, que desgraça! Ah, só fiquei a saber, não. É uma versão de um original do Edna Swap. Edna Swap. E-D-N-A S-W-A-P. Tenho que pesquisar isso. Edna Swap, 1995, foi só 2 anos antes. Para passar no um contra o outro. Ah. Com a música Torn, que é o que vamos ouvir. Duas razões para ter escolhido isto. Primeiro. Não sei se nem que nome do intérprete. Não vou dizer. Ah, tá. Não sei o nome. Anda, ganhei, embrulha. O que eu estava a dizer, primeira razão é que, por exemplo, há uma versão do Torn, dos brasileiros Rus, chamado Amor é Ilusão, que pagaram nesta música, na versão da... Amor é Ilusão, Amor é Ilusão. Deve ser isso. Amor é Ilusão. Já ouviste ou estás a emendar? Amor é Ilusão. Estás a emendar. Amor é Ilusão. Eu vi esta música... Isto costuma-se a farrói, eles costumam fazer isso. Eu vi esta música na VH1. Quer dizer, tenho visto. Mas no sábado ou no domingo vi outra vez. E fez-me reportar a um programa que, Carlos Bonaparte, não sei se te lembras. Lembras do pop-up video? Sim. Pronto. Não, no caso nem foi do pop-up video, como fez lembrar. Ou foi? Pop-up video. Talvez. Já sei. Não, já estou a confundir. Pop-up video para falar mais a ver. Felizmente, a MTV ainda tem coisas em condições. Não são muitas. Mas eles agora começaram... Eu não sei se cheguei a comentar contigo. Para aí há 2 semanas começaram... Foi no início do ano. O karaoke. O MTV karaoke. Acho que é MTV karaoke que chama. Que passa músicas com a letra em baixo porque é para a pessoa acompanhar. Mas qual é a vantagem disso? É que vão buscar músicas que já não dão na MTV. E esta é uma delas. Entendeste? Que giro. E vão buscar o... Na outra vez estava a Whitney Houston, I Will Always Love You, e essa coisa. É engraçado, porque então ontem não eu tive uma ideia ao mesmo tempo. Copiões! Pois. Por acaso não, é mais ao contrário. Como é que na rádio faço karaoke? Pois, é porque... Não, é, mas há um programa, vai começar um programa do género. Não sei o que eu faço, mas vai começar um programa do género no dia 4 de fevereiro. Tá. Fez-me lembrar o MTV Karaoke. Dou graças por ter aparecido, porque vão estar músicas da nossa adolescência, não é verdade? Mas agora que é possível, faz um programa de karaoke na rádio. 1940. É? Como? Mas as à frente. Oh, tá. É. Não, mas aqui é um karaoke, mas ela está a cantar na mesma, está a ouvir normal. As letras é que passam em baixo, que é para a gente acompanhar. Ah! Pois, não tiram a voz, continuamos a ouvir. Ah, isso é muito bom. Mas a letra foi a segunda razão. Pois, pronto, há três. A segunda é que gosto muito da música, sempre gostei. Acho harmoniosa, percebes? Bonita. Uhum. A parte, quando se, digamos assim, quando se aproxima do estribilho. O que é que estás a ler? Não sei o que é o estribilho. Não sabes o que é o estribilho? Não. É o refrão. Ah? Não sabes o que é o estribilho? Ah pá, este homem que lida com a música e não sabe o que é o estribilho. E com o rádio e não sei o quê. Sei o que é que são os estrobões, que são os gajos que não cantam nada, mas tirando isso. There's nothing where you used to lie. My conversation has grown dry. Ah, isso é o estribilho. That's what's going on. Não, o estribilho é o que vem a seguir. Nothing's what I'm torn. Esta. I'm a lot of faith. This is how I feel. Tu não sabes, mas eu vou te dizer. Sabes o que é que esta letra quer dizer? Não. Que, por exemplo, onde ele estava, já não há nada onde ele costumava estar. Já não tem conversa para ter. Nada está bem. Eu estou torn em baixo. Está dilacerada. Dilacerado por dentro. Estou em baixo. Estou totalmente sem fé. Isto é como eu sinto. Estou com frio. Estou envergonhada. Estou nua no chão. Uma ilusão que se transformou, que nunca se transformou em algo real. Estou bem atento e posso ver que o céu perfeito está agora dilacerado. Estás um pouco atrasado e eu já estou dilacerada. Fora a parte de estar nu no chão, eu sei o que é que ela quis dizer com isto. As pessoas passam por fases e tal. E essa parte de estou totalmente em baixo, estou sem fé, estou com frio, estou envergonhado e tal. Gosto do conteúdo. Gosto do conteúdo desta melodia. Eu acho que a cartomante estava certa, diz ela. Eu deveria ter visto o que estava lá e não uma luz divina. Rastejaste entre as minhas veias. E agora não me importo porque eu não tenho sorte e já não sinto tanto a falta. Estás a ver o que eu estou dizendo, estás? Uhum. Já não sinto a falta de ti, na verdade, dele. Há tantas coisas que eu não posso tocar. Eu estou dilacerada. Estou totalmente sem fé. Isto é como eu sinto. Estou com frio, estou envergonhada. Estando no chão. Está bem? Uhum. Pronto. Gosto do conteúdo, gosto da música. MTV Karaoke, falam várias coisas. Pronto, vamos ouvir. A Natália embrulha. Já disse. Pronto, agora disseste, senhor, agora disseste. 75, quantos anos tem? 36. 36. Então na altura tinha 22. Ih, tão pequenininho. E 22. Vamos embora, pá, está farto de aturar. Vamos lá, vamos lá embora. Olha lá a música. Natal embrulha, contorna. I thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. Show me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adore. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. You're a little late. I'm all comédia interessante, sabes? Por acaso é uma coisa interessante. E eu digo-te qual é que é a minha música e tu dizes qual é que é o motivo. Não, vou inventar o motivo da... Não vou... Que inventar? Quem é que vão inventar? Ah, esqueci-me de dizer o motivo principal da minha escolha. Ah. Natal, embrulho australiana. Nós estamos aqui ao lado com a banda Austrália. É por causa disso. Não, pois é, pois é. Claro. Homenagem aos australianos. O Frederico Gil, melhor tenista português, o único tenista português que chegou a uma terceira ronda do maior, dos maiores torneios do mundo. Não vou essa madrugada no corpo, mas está bem, seis. Mas foi por causa da Austrália que eu escolhi. Exatamente. Vale. E porque lembraste aqui de Minogue, não foi? É? E porque lembraste aqui de Minogue, não foi? De cá, Minogue, também é australiano. Pronto, e calma, por acaso, há coincidências do caralho. E não há outro motivo, tem calma. Já. Na quinta-feira à noite, acabou o programa, um dos poucos programas que eu acompanhava diariamente. Por acaso, acho que são dois, eu por exemplo, que era este. O Masterchef da Austrália. Pois acabou é. Na quinta-noite. Acabou. Ei, o que é o cozinheiro? Ei, tu nunca viste isso? Sim, era o programa de cozinha. Na Austrália. Na Austrália. Dava 5 mulheres. E acabou na quinta-noite. E então é Austrália. Foi por causa da Austrália que eu escolhi. Por acaso, sem piada. Não sabia nem que ia acabar na quinta. Já não me lembrava para a Austrália. Quando mandei a música, acho que nem sequer tinha começado. Não tinha, não. Foi no bem, não. Começou na segunda. E a Natália embrulha. A australiana fiquei a saber agora. E temos aqui o Open da Austrália lá. E está a jogar um australiano. Está a jogar um australiano. É tudo combinado. Está tudo. Combinamos com a organização do Open da Austrália. Fazer um jogo com a australiana esta hora. Está a jogar um Leighton Hewitt com o Milos Raonic. Está um 1-5-5. Está tudo empatadinho. Austrália. Fala aí na Austrália. Deixa lá na Austrália. Metem o hino da Austrália. Então eu escolhi o próximo grupo, que também é da Austrália. É da Austrália. Não é nada. Os No Doubt não são da Austrália. Por quem? No Doubt. Não são. São da Austrália. O tio da Gwen Stefani é australiano. É? Não. É! Pois é. E acho que o bisavô do baterista era australiano. Tinha uma mulher australiana. Mas tinha, claro. E além disso, os No Doubt tinham dois cangurus em casa. Exatamente. Que eram da Austrália. Exatamente. Coxa até que a guitarra que a Gwen Stefani comprou pela primeira vez foi fabricada na Austrália. Exatamente. É verdade. Já posso. Deus que fales na Austrália para mim. Na Austrália! Pode falar na Austrália. Austrália. E esta música também entrou, não sei em que altura, mas também entrou. No top 50 da Austrália. Na Austrália! Exatamente. Na altura ainda não havia antes, não é? Mas pronto, mas se calhar nem havia. Eu sou fatinho. Se calhar nem havia, estava 50 da Austrália na altura. Havia, Austrália! Não ia para saber, sim senhor. Que é Austrália! Tem que falar na Austrália, manda lá, fala de No Doubt. Então, No Doubt. Obrigado. Ah, não é para mim. Vocês não ouviram, mas bateram palmas. Mal diz No Doubt se bateram logo palmas. Ouviram a voz do Carlos, caralho. Só No Doubt. É isto da Austrália! Olha o australiano a bater bem a bola. Austrália! Australiano, bates mal da bola. Ah, não. Isso é quando o gajo falha. Vamos lá. Ora bem. Mas vamos lá, então. Próximo music é uma música que tem um nome muito giro. Don't Speak. Então está bem, estou calado. Vocês não viram, mas eu como tipo olho para ele, Don't Speak, esta é uma categoria. Eu que me interessa o que estás a dizer, eu estou a olhar para a Austrália, a ver o território de Melbourne da Austrália. Quem é? O território? Território, eu disse território. Território de Melbourne. Qual é a capital da Austrália? Da Austrália? Da Austrália? Burro. Não, é o Canberra. Está bem. Ah, vês que não... Está bem, olha lá. É o cão que berra. Olha outra. Fogo. Agora todos os dias na 1, na 2, na RTP2, dá a repetição do Português para o Mundo, que é um programa que eles vão buscar portugueses que emigraram e têm a sua vida lá fora. Ah. Na quinta tinha sido Berlim, eu até fiquei a ver. Não, bem, sabes como é? Deutschland, Deutschland. E nesta madrugada, à meia-noite e meia, quando é que foi? Sydney. Austrália. Este 21 de janeiro devia ser feriado nacional na Austrália. E agora eu ia pesquisar e é mesmo. Isso era brutal. Eu escolhi uma música chamada Don't Speak, como disse, dos No Doubt. E porquê? Bem, porque eu tenho... Há uma coisa que... Eu escolhi esta música por um motivo muito particular. Quando eu vi aqui a tua Natalie Imbruglia, fez-me lembrar... ou seja, a cor do videoclipe da Natalie Imbruglia fez-me lembrar a cor do videoclipe dos No Doubt. Ah, é um bocado. Se bem que o vídeo não tem a ver um com o outro, mas a cor é... E pronto, para mim, é que é curioso, nunca me aconteceu. É mais antigo, em 94. É. Se não estou em erro, até 92. Capaz. Se não estou em erro. Depende, se eles estavam na Austrália ou nos Estados Unidos. Exatamente. Porque os dias são diferentes. Pronto, e então eu escolhi esta música. Eu escolhi esta música porquê? Primeiro porque faz lembrar os bons velhos tempos antigos. Obrigado. Faz lembrar os bons velhos tempos antigos. Segundo porque faz lembrar os bons velhos tempos da minha vida. Terceiro, na altura em que havia família. Exatamente. E que ainda não havia de cassetes de vídeo, porque ainda não havia disso. Terceiro, faz lembrar os bons e velhos tempos da música. Mas assim, faz lembrar tudo o que há de bom. É, embora esta música diga não fales. Olha, o maior sexo em cima da Rússia. Agora está a ser ultrapassada pela Borges. Ai, da Rússia, não, pois sabe. Sim. Mas dizia eu então que. Lançado em 96, foi que tu disseste, igualzinho. Claro, disse 95. Não, disseste 94. Eu disse 94. 94, pois. O álbum é de 95, o single foi lançado 15 de abril de 96. Mas é parecido. Agora, deixa eu ver se tem alguma coisa a ver com a história. Sim. Faz lembrar. Faz lembrar, de facto, este... É o que eu digo, faz lembrar tudo de bom. Sinceramente, faz lembrar tudo de bom. Olha, eu disse Austrália, não vi? Estou a falar Austrália! Pronto, por acaso não é verdade. Esta música foi-me facultada por uma professora quando eu já estava na escola. Sim. O que é que foi? Fala, que eu falo, enfim! Mas pronto. E eu então... esta música também me lembra os meus tempos de escola, em que eu tinha uma professora de apoio, que às vezes era, e aliás era muitas, a maior parte das vezes era uma psicóloga. E este Don't Speak faz lembrar, há uma coisa que eu sinto nesta música. Ela tem assim uma voz muito angelical. Memories. Muito e tal, e coisa. Depois, cala-te! É assim que ela faz. Coitado, isso é bem cantado, é bem interpretado. Coitado do gráfico. Desculpa lá, amigo. Não, estava a olhar aqui para a Wikipédia que hoje está a funcionar. Isso é o que em Portugal sempre teve. Não, em inglês. Ah. Eu estou a tentar não falar nisso. Porque se começo a falar nisso, nós provavelmente temos 3 anos. Don't speak! É isso, não é? E é exatamente. E essa bravura, esse. Cala-te, esse tão falso, o que é que seja. É uma coisa que eu, sabes que ainda na quinta-feira eu fiz isso. Estavas assim no ninguém e depois pumba! Teve que ser. E então. Teve que ser do estilo. Tive que ir embora, tive que deixar uma pessoa. Tive que ir embora mesmo. Pronto, é assim. Não que disse à pessoa não voltes, mas disse à pessoa vai. E quando e tal, volta. Ou seja, apesar de ser aquela pessoa. Precisa ser aquela pessoa calma, aquela pessoa tranquila, aquela pessoa serena, o que é certo. Claro que tenho as minhas manias, já me viste as manhã aqui a mandar vir com o computador e tal. E a dizer que cada minuto tinha 20 segundos hoje. Portanto. Ah, pois eu não posso dizer que estamos de manhã. Manhã? Esta manhã foi quando. São 11h45 aqui, mas na Austrália já. Por exemplo, pois na Austrália é tipo de madrugada, não é? Ah, não, é mais de noite. São 11 menos um quarto da noite. Pois é isso, é mais de noite, sim, sim. Pronto, já os cortes dos cornos já estão aí para o ar atrasado. Exatamente. Estava para às 6 da manhã. Nós estamos a gravar às 11 menos um quarto e isto vai para agora às 6. Pronto, e então, dizia eu que... Já não sabes. Ah, às vezes tem que te pôr. Pronto, ou seja... sim, dá estranho. Ou seja, eu, por todos os motivos, a música que me diz muito, e eu ainda hoje ouço, e depois também então, sabes que há um bocadinho engraçado, houve uma altura que eu estava na mania de fazer produções. Então fundei uma banda que era as Donuts. E os Donuts tinham uma intérprete que era a Nina Adversária. E o que é que era a Nina Adversária? Era... aliás, era mais do que uma intérprete, mas quando tinham vozes parecidas dava para fazer isso. Era uma intérprete de uma voz muitinha. Claro, quando eu subia a música de No Doubt, não é? Quando eu subia a música de No Doubt ficava uma voz muito fininha, claro. E então, pronto... Era essa. Ou seja, faz lembrar as minhas primeiras experiências sonoras. Faz lembrar que eu na altura achava aquilo extraordinário, não é? Faz lembrar muita coisa. E é? Não é? É! Pronto, também. Tudo o que faz é extraordinário. Obrigado, amigo. Obrigado, amigo. Pronto, e então, sinceramente, é uma música que me diz muito, muito, muito mesmo. É engraçado, sabes que é uma coisa que eu tenho descoberto? Eu não sei porquê. Ultimamente tenho tido músicas, tenho escolhido músicas, que me trazem tanto, mas tanto. Sabes que eu fiquei a pensar a semana inteira, e ainda hoje, nas Solas. Já ouvi não sei quantas vezes. Esta Soler semana. Ou Soler? Soler. A música da... Olha, a tua amiga está a falar. Sim. Da Maria del Mar Moré. Sim. A Sharapova. Zvonareva contra a Makarova. Por Deus, Zvonareva. Ah. Oh. Mas que é isto? Ah. E permite. E então... Ainda estás a passar na Soler. Soler. Quer dizer, eu fiquei... Ou seja, eu tenho trazido aqui músicas que sinceramente me têm... Que me tocam muito, que mexem muito comigo. E uma delas é mesmo esta. A No Doubt. Chama-se Don't Speak. A Don't Speak, que, como sabemos, é de No Doubt. Não sabemos, que, mas passam a saber, que é o terceiro single, do terceiro álbum de estúdio, Tragic Kingdom. Sabias? Tu não sabes uma coisa? Por acaso já sabias, já me esqueci. Esta música diz, e nunca negaram da parte deles, que é sobre a separação da Gwen Stefani com o namorado da altura. Percebes? A letra. A letra foi... Exato. O Gwen Stefani namorava com o baixista. O baixista. Tony Canal. E então depois surgiu o Don't Speak. Já está calado e vai com essas. Se eu explicasse, eu tenho muita pena porque a Gwen Stefani teve que abrandar o seu ritmo. Ela tinha uma voz do caraças. Mas... Uma garganta demasiado frágil para uma voz demasiado potente. Basicamente é isso. Olha, o harmonico perdeu. Depois perdeu, que manche no lugar de barra. Como é que tu sabes? Quer dizer, isto sabes, o Frederico Gil estava na terceira ronda, não sabes. Como é que sabes isto? Então, porque eu acompanhei na Euronews. Acompanhaste na Euronews? É informação. Andei a ver. Aliás, o Bayern de Munique, neste momento, só está a um ponto, precisamente, de manche no lugar de barra. E o Borussia Dortmund pode ir para a frente, se ganhar dois. Que nem sei como é que eles estão em segundo lugar. Quem é o Borussia? Qual não. deles? Pois, agora há dois, um Mönchengladbach. Agora não, sim. Bom, este Borussia Mönchengladbach lá de baixo já foi um das maiores equipas da Europa, ficas a saber. Está bem, mas isso já foi há muitos anos. Mas... O Benfica também já foi uma das grandes equipas da Europa. Bem! Até não dá o gol do Bayern. Olha que cara que trajou. Pô, deu os três gols do Borussia e o gol do Bayern deu. Olha que grandes sacanas. Também dá muito com o homem. E quando é que joga o Benfica? Hoje ou amanhã? Amanhã. Que perda. Hoje não há... Amanhã tens Braga, Porto e Benfica seguidos. Ou Braga, Benfica e Porto. Um às 4, está 6, outro às 8. 4 em 4, 6 em 4, 8 em 4. Ver o Porto empatar com o Guimarães aqui. Não, mas só o Braga é que interessa, que é que foi igual. Ah, vai dar agora o gol do Bayern München, Schweinsteiger. Pumba. Está bem, não notou nada. A música. Sim. Sabes que nunca chegou a figurar no Billboard Hot 100. Nos 100 primeiros. Porque na altura... repara que eu não disse na altura. Mas na altura... as regras impunham que fossem singles comerciais e não eram atribuídos a canções que surgissem. E pelos bichos no Don't Speak, na altura, não era um single comercial. As coisas que a gente aprende. Single comercial? Sim. Diz aqui, as rules of the times require commercial singles for chatting. Ou seja, porque na altura, as regras na altura, obrigavam que fossem singles comerciais a aparecer na tabela. Mas o que é que vendessem? É isso? Deve ser. Mas diz aqui que chegou a número 1 no Billboard Hot 100 Airplay durante 16 semanas. O Airplay é o que se toca mais. Mas calma, ainda não cheguei ao que faz-me interesse. Diz isto, não é? Do Billboard, que é a tabela logo que pegam referência, ainda por cima eles são americanos. E logo assim, o single também chegou a número 1 na Austrália. Lá está! Austrália, Holanda, Nova Zelândia e Reino Unido. Ah, esta música ainda hoje é um... E depois, mais abaixo... Chegou ao número 1 também no European Hot 100 Singles, 9 semanas, e diz: a Austrália foi outro mercado onde esta música. European Hot 100? Sim. Para ser o próximo top 10, não é? Foi outro mercado musical onde a canção conseguiu um sucesso muito considerável. Estreou-se logo na contagem número 1 e manteve-se lá durante 8 semanas. Olha, para falares em Austrália! Olha, vou-te dar uma novidade. Já que falamos em Hot 100 e não sei o quê, sabes qual é que é o próximo top que deverá estrear na Antena Best? Nova Zelândia. Por acaso podia. tenho uma sequência sobre o mesmo top, mas não. Da Índia? Não. É o da Sérvia. Ah, está aí. Estou fácil. Nandandarbich. É o próximo top que deverá estrear na primeira semana de Fevereiro. Ficas tu a saber, tu e todos os ouvintes, que era uma coisa que não, ninguém... Não, é só para mim, é só para mim. Que não tinha comunicado a ninguém. Vamos cortar esta parte para ninguém saber. Ah, vamos lá. No Adalto, vão cantar Don't Speak. Deixa tu, ao Carlos, a dizer, já que hoje vieste, faz alguma coisa assim. Escutemos então, estimados ouvintes, a música dos No Doubt, que se chama Don't Speak, de 1995. Depende. Foi feito em 95. Lançado como single em 96. Pronto. Tá bem. Na época 95-96, quando o Porto foi campeão. Vamos à música então. Vamos à música. You and me, we used to be together, every day together. That I'm losing my best friend. I can't believe this could be the end. It looks as though you're letting go. And if it's real, well, I don't want to know. Outro CD de música de ontem, emissão número 103, referente ao dia 20 de janeiro do Cash, eu continuo, com a duração de 29 minutos. Foi centrado em Itália por causa do Costa Concórdia, o Titanic número 32. Sim. E então lembrei-me, pronto, uma singela e curta homenagem, tal como eu disse ontem, ir pesquisar quais são os singles italianos mais ouvidos neste momento. Singles e álbuns. Fui aos tops dos singles, singles e álbuns. Mas só música italiana, não peguei no estrangeiro. Não pegar no Michel Delon. Mas nos 10, pronto, é isso que eu vou dizer. Já estragaste tudo! Costuma-se dizer qual não é o meu espanto, mas neste caso é qual não é a minha confirmação, não foi surpresa nenhuma, mas chega ao número 1 e a música que está no topo dos singles em Itália é Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Até que, na quinta à noite, ouvi pela primeira vez, tu tens que compreender, os ouvintes também, que eu sou sempre um retardado, sou um atraso. Por exemplo, a Lady Gaga, como eu já contei aqui, só a conheci e fiquei a saber quem era em 12 de maio de 2010, quando ela já era sucesso de 2008. A Adele, só há 2 meses ou 3, é que comecei a reconhecê-la realmente, quando ela já faz sucesso, já sei lá quanto tempo. E, neste caso, o Ice Cube, que eu nem sei de onde é que o homem surgiu, nunca ouvi falar naquele nome, Michel Tello, já tinhas ouvido tu? Já. Antes? Pronto, eu não. Não sei de onde é que o homem surgiu, nada. E depois de andar meses a andarem à volta dessa música, eu fui ouvir a música toda. Na quinta-noite. Deixa eu ver. Oh! Na quinta-noite ouvi a música toda e vi o vídeo todo. Olha, ela, tu devias começar a entrar em contato com o homem. Porquê? Porque as raparigas, as senhoras que aparecem todas no vídeo a dançar e tal, é tudo faixa 18-27, todas jeitosas e tal. Todas elas que aparecem são todas... É brasileira. Mas no vídeo? Mas o vídeo que é gravado ao vivo? É num concerto. Ah. Mas nota-se foi de propósito para ficar com o vídeo da música. Sim. Mas todas elas que aparecem lá a dançar, ai, você me mata. Eu ouvi a música com muita atenção pela primeira vez, porque eu só conhecia os 30 segundos que dão no top mais. Que é, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, e se você me mata, e depois quando acaba essa parte, termina. Sabes que o top mais dá as músicas todas, não é? Sim, sim, claro. Deu ontem, entre meia-noite e uma, teve a dar o top mais, estive a ver. É? E em primeiro, claro, quem é que está? Bom, e... Mas... Não, não é o Michel Tango, é o Pablo Alcorá, no espanhol. Ah, pensei que fosse o Plágio. Solamente é tu. Não, o Plágio aparece no número 5 e o filho no número 7. Aquilo é o David no 7, a Adele no 6, o Plágio no 5, a Adele no 4, a Wainal estava no 8. Mas eu gosto de uma música muito gira, cantada por José Malhoa, que é mais ou menos assim. Nossa! Nossa, assim você me mata. Não conheço. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Não conheço. Delícia, delícia, assim você me mata. Não conheço. Nem sei onde é que eu vou ficar isso. Ouvi a música toda. Aquela coisa tem uma quadra. Na música toda. 4 versos. Estava eu lá a dançar com a galera... Não, estava eu na balada. A galera começou a dançar. Nisso passou uma menina. Eu ganhei coragem e comecei a falar. Pronto. Acabei de dizer os versos do maior sucesso da Europa e da América do Sul neste momento. Pronto. Estamos a um 3, pá. Ah, pá, já me ocorreu bem. Oh, não, essa acabou, música já foi número 1 na Suíça. Está em número 2 na Espanha. Não me ocorreu bem a minha história. Está em número 5. Cá. Não. Não, o número 1 já foi cá. Exato. Ainda vai voltar a ser. Mas... número 5 na Alemanha. Esta semana, já pode ser isto, já estamos sexta-feira. Aliás, é sábado, já foi ontem, hoje muito mais. E então está em número 5 na Alemanha. É sucesso em todo lado. Que grande música. E eu não percebi, é que não percebi porquê. É uma música comum no Brasil, do género, de forró e semelhantes. Por acaso é sertanejo? Sertanejo. O que é que eu disse? Forrão! Forrão, foi. Forrabadão! É uma música comum do género. Não tem nada especial, mas se calhar é para umas raparigas que aparecem no vídeo. Eu acho que é isso. Não, mas eu gostei foi de uma música em que começa, a música começa com não tenho dinheiro para pagar, não tenho dinheiro nenhum. Rouba-me tudo, leva-me tudo, não rouba o dinheirinho todo. Depois começa lá a música de sertaneja e depois começa Troika, Troika, assim você me mata. Ai, ai. Sou eu que pago, ai, ai, sou eu que pago. Ai, ai. Divida. Ah, bem. Sabes como é que chama uma tenista norte-americana nascida em Long Beach, Califórnia, no dia 22 de novembro de 1943? Claro que sabes! Ih, como que é? Se com 78 anos, 79, que é que podemos chorar mais um bocadinho, que ela daqui a uns meses já vai ter 79 anos. Ah, diz lá. Dinara Safina. Nos Estados Unidos. Billie Jean King. Billie Jean. Benetinho. Que ganhou 12 Grand Slams, 16 em pares, fogo, e 11 nos mistos. Isto é que era uma mulher. E até ganhou a Batalha dos Sexos em 1973, quando ganhou a Bobby Riggs. Lembra-se? Já uma vez soubeste essa história? Não. Uma vez que decidiram fazer no ténis a melhor da mulher quanto ao melhor homem da altura. Que giro. Melhor homem? Um dos melhores, pronto. E ganhou ela, o Bobby Riggs. É isso, era muito difícil. Agora não fizeram mais, agora? Mas... Fizeram com as pretas. Eu não posso ser preto, sou racista. Com as negrinhas. Com as negrinhas? As, a Serena e a Venus, há uns anos. Ah, mas agora tem-te ver, era com a Wozniak e com... Mas na altura, elas eram as duas melhores. Pronto, mas na altura, mas agora devíamos dizer agora. Ganhou fazer. Ganhou. Jogaram a Serena contra o pai o número 100 e tal do mundo e a Venus contra o número 200 e tal do mundo, francês, acho eu. Perderam as duas, claro. Os homens ganharam. Bem. Mas estou a dizer que devia ser ela, imagina a Wozniak, eu estou contra o Djokovic. E tu devias saber, achas que a Wozniak é a melhor do mundo. Tu devias saber... Já não é? Está no número 1, mas é Petra Kvitova. Tu devias saber quem é esta Billie Jean. Tu, não, quando davas notícias de esporto e hoje quando ouves, não sabes quem é a WTA. Sei. Pronto, WTA. World Tennis... World Tennis... Association. Por acaso não é World. É Women. Women, de mulher. Women Tennis Association. É isso. Pronto, a WTA. Quem é que fundou? A Billie Jean. Billie Jean. Porquê é que eu escolhi a próxima música que é interpretada também por um norte-americano? É que lembras quando na semana passada vimos a Madonna, Don't Cry For Me, Argentina? Sim. E eu disse, já que paramos que não gostamos de... Já que parece que não gostamos de Rainha Lida? Ah? Não temos nem a Rainha nem o Rei. A Rainha estreou-se na semana passada, hoje na emissão 69, estreia-se o Michael Jackson. O já falecido a 25 de junho de 2009. Por acaso nunca mais esqueço o dia da morte dele. Nem eu. Foi o dia em que eu estreiei o meu colchão lá do aquele que tu já experimentaste. O single... Lá vou inventar muitos motivos. O single foi lançado no mesmo dia em que eu apresentei-te uma peça aqui. Hã? 2 de janeiro. Sim, 1983. Foi o mesmo ano e tudo. Há uma música do álbum... It's like a thriller. Portanto, está a fazer 20 anos esta música, que foi gravada em 1982. Esta sim faz-me recordar os bons tempos em que sempre que dava eu ficava preso à beat score quando começava o pop pop pop pop pop video. Lembra-se isso? Uhum. Pop pop pop pop pop. Exatamente. É que aquilo fazia o som sempre que aparecia uma caixinha com informação. E depois de vez em quando apareciam duas. E era uma coisa gira, pois era às vezes, e ainda estava ainda mais piada quando havia, por exemplo, um pormenor a passar no vídeo e a caixa acompanhava, ou tinha uma setinha a acompanhar o movimento. Ai, vamos ter, por acaso, e na altura não havia a tecnologia de agora, imagina só isso. Há relativamente pouco tempo, a RTP2 tinha um programa desse ao fim da tarde, havia meia hora com músicas e passava informação também com caixas, era do género de pop-up vídeo, só que aquela porcaria durou pouco tempo. Pois. E a diferença é que não tinha o programa? Não me lembro se fazia som ou não. Já não lembro o nome do programa. Pronto, mas o pá pá pá pá pá pá pá. E depois no fim era pá pá pá pá pá. Não era? Era. Fazia assim um pedal. Pá pá pá pá. Era. E depois lá começava a música e... Não era jeito. Obrigado, era muito difícil. Ah, estou a fazer-te recordar e estás a chorar. Eu gravei muitas músicas das minhas cassetes de vídeos assim. Bú? É verdade. Eu tenho que... muitas, mas das primeiras sim. Tu sim. Já não tens as cassetes, mas não? Não. Era assim que eu ver essa porcaria toda. Diz aqui que a canção foi misturada 91 vezes por um técnico de som, Bruce Sweden, depois de ter terminado a canção. Resultado, já sei. Vou abrir uma rádio chamada Antena Jackson. Olha o que... Antena Jackson. Olha o que diz aqui. Tornou-se um grande sucesso comercial e junto dos críticos. Um dos melhores singles, um dos singles mais vendidos em 83, chegou ao número 1 nos Estados Unidos e no Reino Unido ao mesmo tempo. Noutros países, Billie Jean chegou ao topo de Espanha, da Suíça e ao top 10 da Austrália. Austrália! Austrália! Austrália! Então já acabou o jogo. Não me diz quem ganhou. Foi Xanapinho. Mas ainda ia no terceiro set e eles tinham ficado 1-1. Então... Só se calhar terminaram já a ser tarde. Não é tarde, 11:26. Então, ou um deles desistiu e não... Fogo, não apercebi. Então estávamos aqui. Foi durante uma música, estávamos na nossa cortição. Exatamente. Bem, recordando o Rei da Pop, que se estreia aqui neste programa, recordando o Pop Pop Video e músicas Bons Tempos, 1982, vamos ouvir antes do intervalo o Michael Jackson e o Billie Jean. Ah, deixa ver se certo. Deixa ver, eu não sou como tu, que diz que é intervalo quando não é. Bem, vamos embora. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, mata, mata, se continuas a... Ah, vamos cantar o Michael Jackson. Não, então primeiro tem que ser... Começa o acordeão e depois... Delícia! Delícia! Eu não sei cantar assim. Vamos lá ao intervalo. Dance on the floor. Antena Web, uma porta para o mundo através da música. A coisa aqui está preta. A coisa aqui está preta. A coisa está feia. A coisa está preta. Mas já não é preciso. É que agora existe uma estação de rádio com preços à sua medida. Anuncie para o mundo inteiro através da Rádio Antena Web, com preços bastante competitivos, justos, mas acessíveis para si. Seja uma grande, média ou pequena empresa, seja até mesmo um particular, pode anunciar sem qualquer problema na nossa estação. Contacte-nos, escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com ou então contacte-nos via telefone entre as 11 e as 22 horas de segunda a sábado pelo número 96-7572-982. Faça frente à crise anunciando na Rádio Antena Web. Vai ver que o negócio vai melhorar. Agora não quero trabalhar, eu não quero trabalhar, só quero preguiçar, eu quero ir ver o ténis e o caraças e... O que é isso? Eu pago para quem? Estás falar da Austrália. Austrália, aprendo a falar da Austrália, pronto. Eu digo que o Michael Jackson foi passar umas férias da Austrália. Foi. Cara, até foi isso, não sabe. Bem, seguidamente a seguir, vamos seguir com uma música. Não, com uma explicação sobre a música. Exatamente. Estávamos em 1996... Estás a apontar ali para o meio da década. No meio. Quando foi lançado um dos álbuns, na minha opinião, mais interessantes e mais misteriosos... Daquele dia. Exatamente. Mas assim, acredito que foram muitos, não é? Se somos agora por todo o mundo. Uhum. É? Uhum. Se houver um artista por país a lançar um disco... Uhum. Pois. Uhum. E então dizia eu que... Não, foi sendo um dos álbuns mais misteriosos que já conheci até hoje. Foi em país. Não passámos aqui música de Timor. Temos que ir buscar lá músicas. O próximo vai ser o Top 20 de Timor-Leste. Timor lá vai sair. Não seja por isso. Para a semana trago-te uma. Não. Deixa estar. Já tens as escolhas feitas. Não me podes alterar. Não deixa. Mas eu ainda não te enviei. Como é que sabes? Ah, pois sabes que já enviaste já. 28 de janeiro. Já te enviei. Não. Mas eu vi aqui. Ah, mas é umas coisas tão... Mas que horas? Eu já te mandei para a outra semana. Também já sei. Não. É só música portuguesa. Não há. No dia 1 de Abril? Não, no dia 3 de fevereiro. Ah, pois 4. É. Pois é, não, esquece. E para abril, onde é que eu dei? Não, tu passas janeiro para abril, pronto. Ai, é que é bastante fazer quase. É bastante delícia, fazer. Delícia. Assim você me mata. Sabes que nós não queremos fazer um ano e um mês? Fala sobre a música. Fala sobre. Quem é que está a fazer um ano e um mês? Antes não é. Há 2 anos e um mês. Opa. Estimados ouvintes, acabamos de mudar o endereço da ligação. Passou a ser umano.radioantenaweb.info. E um mês. Barra um, e um mês. Barra e as agenheiras do Oscar. Então, mas dizia eu que... Ah, em 1996, um dos álbuns mais interessantes mais que surgiu sempre... E que eu ainda hoje, tento compreender. É uma música justamente que é particularmente perturbadora. Ah, mudou para... Estava na Eurosport 2, mudou para a Eurosport, um jogo. Ah. Sim, portanto, ele já me ter avisado. E então dizia eu que de facto essa... Sim, portanto, sim. Essa... Portanto, essa... Aliás, há uma música especialmente desse álbum que eu acho particularmente perturbante. Que é? E que se chama Demerol. Mas não é assim que vamos ouvir uma música que eu acho lindíssima e que se chama Heart Song. Earth Song? Sim. Canção do coração, né? Não, canção da terra. Por acaso é das melhores músicas que eu acho dele. Se calhar até é mais sentido a todas. Mas como é que chama o álbum? No álbum não sei como é que se chama. Ah, é bonito então. Somos Greens and Greens. Acho que é do mesmo do Scream. A música que é a nossa com a irmã. Não sei. Eu podia ver. Sim. Fecha alguma dessas janelas que está ficando muito frio. Que janela? Ah, e as janelas, mesmo janela? Ah, não. É janela. Estamos a brincar, está bem. Não, está aí uma série delas abertas. Já não interessa, é coisas minhas. Ah, pronto. E o resto é tu hoje. Temos de estar dividindo uns para os outros. Exatamente. Continua! Pronto, e então, essa. Portanto, essas. Essa música. Assim, vem 96. Pronto, e eu, sinceramente, essa música, olha, diz muito primitivo. History, Past, Present and Future, Book 1. Eu devia saber isto porque já passei isto no Quadros. Sim, é o terceiro single do álbum. History, Past, Present and Future, Book 1. Ou seja, é o terceiro single do álbum. História, dois pontos. Passado, Presente e Futuro, Parte 1. E foi lançado a 27 de novembro de 95. Pronto, mas a música já foi com mais conhecida em 96. Aliás, pronto, terceiro single. E recebeu uma nomeação para a Grammy. Pronto. Bem, é assim, esta música faz lembrar primeiro assim, a minha adolescência, apesar de tudo, eu já era um dos segundos que comecei a ouvir a música, só comecei a ouvir em 98, 99. E sabes, eu ouvi esta música, vou-te explicar em que circunstância é que eu comecei a ver pela primeira vez. Havia um canal que se chamava Mosaico. Eu sei, eu lembro. Mas o teu era diferente do meu. Porquê? Porque o teu só tinha canais que tu tinhas, não é? Não. Tinha a People and Arts no meio e tinha à volta... Peraí, estou a confundir o Mosaico com outra coisa. Sim, continua. Mas estavas a pensar do quê? Era um que tinha só quadrados, não tinha nenhum destacado no meio. Então não tem, a People and Arts não estava no meio. Então é outra coisa. Não, houve... não, mas estás a falar, aquilo era só quadrados, era. Era assim, a não ser, mas o teu... Mas, eu tinha um quadrado no meio, maior... Em que só passavam reclames. E? Mas o teu... A vossa, não é? A vossa... Vossa! Porque eu tinha por satélite, não é? Ou seja, o meu mosaico era um mosaico espanhol. O mosaico... Por acaso acho que era um canal que podia perfeitamente ter? Um mosaico que havia na TV Cabo na altura... era um que tinha, ou seja... Tinha os canal Mosaico. Faz trazer cada recordação, pá. Tinha os quadrados dos canais todos, que na altura eram só 37, acho eu. Ou 38. E então tinha... como é que eu posso explicar? Portanto, tinha a People and Arts no meio. Depois é que eles passaram a ter comerciais da TV Cabo. Depois também até surgiu depois também o Canal 21, deve ser para estás a confundir. Não? Ah não, o Canal 21 não era assim, não. Canal 21. Guia TV. O que é que era? Diz? Guia TV, acho eu. O 21. O canal Mosaico. Foi o que tu me fizeste lembrar. Pronto, e eu então, mas o que eu assistia era um canal. Era um mosaico diferente, que era um mosaico espanhol. Já percebi. E no meio eram anúncios. Em que não tinha os canais todos, aquilo só tinha. Peraí. 3, 3, 9, 9, 9, 9, 18. Só tinha 18 canais ao todo. Eles mostravam 6 de cada vez. E tinham 3 séries de... E eu gostava muito, sabes? Porque é assim. Eles, o que é que eles davam? Ora, tinha um canal que tinha uma tira amarela em baixo, que era o Cocina. Tinha uma tira verde, se não estou em erro, que era o Palomitas. Sei que também tinha lá o Clube Cinema. Enfim, uma série de canais de televisão que eu não tinha de lado nenhum. Nunca tive sequer. Havia um que eu gostava muito, que de vez em quando escutificava, que era o Canal Palco, que dava muita coisa. E havia um que dava, que era um canal, o Canal Palco, que era só de boxe. Era. Mas lá está, o canal que eu estou a dizer do Mosaico, aquilo ia passando, por exemplo, era de 15 a 15, faz conta. E eu lembro que não tinha, dava canais que eu não tinha, porque a Sport TV, codificada, aparecia lá um quadradinho pequenino a passar. Pronto, tá bem, e nós ficávamos a ver que jogo é que está a dar. Pronto, mas cá está, mas para todos os efeitos a TV Cabo tinha. Tinha, mas não tinha nada, não havia um canal de destaque no meio. Ia passando e ouvia-se música de fundo, uma rádio, ou eles é que não tinham música. Pode ter sido numa altura posterior ou numa altura anterior àquela que eu conheci. Não sei. E só depois é que houvesse. Porque o mosaico que eu tinha, o mosaico, eu sei que no vosso era o canal 30. Não me lembro. Era. Bem jogado. E eu sei porquê. Porque eu muitas vezes andava. Sim. Vai acabar o jogo. Sim. Mas pronto. Incrível de Raonic. Depois. Porque eu punha. Porque faz-me confusão de. Sim. Porque. Ah, eu lembro-me porque eu achava piada. E eu andava sempre entre o 30 e o 13. Porque o 13 era People and Arts. E o 30 era um mosaico. E eu, naquela ideia, deixa se estão ao mesmo tempo. Pronto, então. Mas tinha, assim, é como diz, tinha essa série vai de... Vamos só ouvir quem poderá ser o último ponto na Austrália. Ah, na Austrália a ganhar. Muito bem jogado por... Não foi. Não foi, continua. Pronto, e então, dizia eu que... pronto, é assim, eu escolhi esta música porque eu ouvia, não reclamo, da BBC World. Da BBC World. Que era assim. E então, não era uma voz assim muito coloquial, né? Depois tinha aquela música. E depois tinha outra que era... And dance, da-na-na-na-na-na. É corno, não sei das quantas. And Queen, and Dancing. Dancing Queen, eu dava. Não. E depois mostrei em off, que é para entrar aqui a ver aqui a voz aos olhos. Depois mostrei em off, qual é aquela música que eu estou a falar? É o Fofo. Se calhar tu até conheces. Não conheço, Ava, Dancing Queen. Mas pronto, e eu dava essas duas músicas. E eu achava piada. E então lembro-me perfeitamente de eu passava horas. Então, eu houve uma altura que tive alguns problemas de saúde graves, piores que agora, tu sabes as coisas que eu estou a falar, os oculares, as coisas, mas só que agora ainda vou-me uma coisa aguentando. Eu ficava de cama muitas vezes, eu faltei à escola muitas vezes, é quanto disse. Agora. Nós só estamos a parar porque é por ser da Austrália. Exatamente. E agora ganhar o outro. Ixi. Oh, que caralho! Pronto, não faz mais. Continua. Sobreviver. E então dava esta música além do Dancing Queen? Dava esta música e eu sinceramente digo-te guardo das saudades disso. Então, pronto, eu lembro de uma vez que apanhei um susto porque andei lá a fazer umas experiências nos códigos porque eu conseguia descodificar os canais todos. E eu pagava 2 contos. Imagina, eu pagava 1950 escudos. Eu sei, disseste naquela música. 1950 escudos. Pelos meus 16 canais, ou o que é que era aquilo. E tinha quase 100 canais, que é uma coisa que ainda hoje. Quer dizer, hoje tem-se 100 canais com os HD e com os internacionais, na altura não. E havia satélite, era difícil pelo menos haver naquela zona. Sim. Pronto. E havia. Havia... Eu gostava muito que era o Bia de irritar. Mas assim, esses canais... E depois de vez em quando aparecia cada um. Pronto, mas é isso. Ou seja, e eu então escolhi esta música porque me faz lembrar especificamente isso. Mais tarde, vim a descobrir que a música era do Michael Jackson. E sabes o que é que eu escolhi Michael Jackson? Porque ele não teve na Austrália! Não, por uma coisa muito simples. A minha primeira reação... Sim. A tua primeira reação, eu disse que não ia parar. Está bem, mas se ganha. Oh, caraças. Toma. Ganhou. E aqui está. Vitória para Leighton Hewitt. E que momento. É um sonho para Leighton Hewitt. E para a Austrália. Do Calvário. De várias lesões. Uma grave no pé. Leighton Hewitt passa aos oitavos de final do Open. Depois de ter perdido por 6-4, aqui está, ex-número 1 do mundo, a ganhar por 6-3, 7-6 e 6-3. Que grande vitória para o australiano. Australiano! Já podemos falar. Posso continuar a falar? Sabes, quando eu recebi a notícia da morte de Michael Jackson, a minha primeira reação foi: ah! Ele morreu. Sabes porquê que eu reagi assim? Porquê? Isto é só quando isto aconteceu que eu tive essa noção. Eu achava, de alguma forma achava que o Michael Jackson era imortal. Eu sei o que é isso a dizer. Nunca pensei que ele pudesse sempre morrer. Temos sempre a ideia que ele não está sempre vivo. Não, repara, porque é assim. Se agora me disseres, olha, o George Michael morreu, ou não sei o que, a Britney Spears, ou não sei... Ouve, vai ser um não choque. Não pode ser, pô, não pode ser. Mas repara, esses eu consigo perceber. Esses são pessoas. Michael Jackson, eu senti ali alguma coisa que não... Não podia ser. Ou não podia ser. E ainda hoje... Eu soube outra vez da nossa amiga. E ainda hoje, para mim... Opa, não sei explicar, eu quando ouço, eu não tenho consciência de que ele, já, de que ele é uma pessoa que já não está aqui. Eu sei o que é que quer dizer. Mas isso assim, acontece-me até com pessoas também, sem ser populares, sem ser cantores. E digamos, mas repara uma coisa. Há cantores que eu sei que quando morrerem vai gostar, vai ser uma bomba. Mas é assim, não vai ser... Ok, morreram, acabou. Não é? Agora, por exemplo, quando fui com a Amy Winehouse. Também já não gostava tanto da Amy Winehouse. Mas é que eu nem sequer ouvi com frequência Michael Jackson. Ouvia essa música, mas eu não ouvia com frequência Michael Jackson. Tinhas a ideia que ia ser eterno. Sim, mas havia... Tinha um estatuto tão que nunca ia desaparecer. E reparei. Eu, digamos, eu sentia que tinha crescido com Michael Jackson. No sentido de... É, já ouvi desde... Desde que nasci, percebes? Não sei explicar, é diferente. É uma coisa tão estranha. É sério. É uma coisa tão... Foi mesmo muito estranha. Ainda hoje para mim é muito estranho. Eu soube através da amiga dos azeites. Nossa amiga que já falei aqui. Sim. Pronto, então é isso. Vamos ouvir Heart Song, a canção da Tânia. Muito bem. O Michael Jackson. Do álbum Passado, Presente... História. Um... Passado, Presente e Futuro. Um livro 1. Parte. Foi isso. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? You pledge your only son. What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth as we make sure? comunicar-te, Carlos Bonaparte, que no domingo fui visionar ao vivo e em direto e... Inventei uma palavra qualquer. E... A cores. Presente, e a cores, muito bem. Na Austrália. Por acaso foi em Matosinhos. Lindíssima cidade onde não me encontro neste momento. A Missa do Galo. A peça do Galo. Devo-te dizer que foi das melhores coisinhas que vi na minha vida em palco. Mas não foi só isso. Acabou por ser uma tarde de encontros. Começa pela bilheteira. Chego à bilheteira, a senhora que estava lá e conhecia. Andou comigo na faculdade. E ela olhar para mim e eu que sou a cara de um lado. Pois, eu também estava na fila e só estava a olhar para si. Nem estava a olhar para a rapariga jeitosa até ao seu lado. Só estava a olhar para si. Porque eu conheço, ou é de teatro, ou de escola, e ela, ando na faculdade, eu, é isso, é do curso de jornalismo. Ela começou quando eu comecei, em 2005, e não lá. Bem, não consegue fazer introdução à economia, lá o que é. Mas, pois, eu pego no, foi com o Dom Duarte, pego no livro, no panfleto, na coisa, na apresentação, nos papeizinhos da apresentação do coisa. Rapaz, conheci logo uma que estava em palco, que eu vou deixar para o fim, que é para deixar os pausa. Não, lembrei-me. O músico que estava lá no piano, o orquestrador daquilo, já o tinha visto ao vivo e aprecia o homem, que é o Manuel Paulo. Anda com o Ivonoso, ou andava, não sei. Um dos atores, o segundo ator principal, digamos assim, conhecido daqui de Gaia, do auditório de Gaia, do TEP, já estive com ele, bom ator, sim senhor. O ator principal entra numa série que eu vejo na RTP, o Pai à Força, é o diretor da clínica, e lá era o ator principal. Uma das atrizes foi da minha turma. E atenção, que agora... Parei o João Chinchin, que agora vou falar da rádio. Uma das atrizes da Missa do Galo, que agora está em cena em Lisboa desde ontem, tem até relação com o Quadras da Música. Porque em 2005, ela era da minha turma, e na disciplina de rádio ficou no meu grupo. Era eu e ela, o duo era assim. Porque os outros grupos já estavam formados, ficámos nós dois. Uhum. E fizemos uma coisa antiga. E eu, foi a primeira vez na vida que fiz uma... boa noite, caros ouvintes. E falei assim. O trabalho foi esse. E a Ana era a Beatriz Costa. E a Ana... Boa atriz, a rapariga. Por isso, eu fui ver... Acabei no domingo por ir ver uma coisa que... E vi, já há uns anos, não estava com ela. Que me fez logo lembrar os antecessores, os primórdios... No quadro da música que acabou por ser com ela. Não era apresentar música, mas... Letras da música... Mas percebe, não era apresentar músicas, mas era a condução do programa. Foi a primeira vez que eu falei assim, e parece que ainda estou a ver ela, ela sentada ao meu lado, ela... Ai, que lindo! Foi muito bom, porque estava a ter essa porcaria guardada, não tenho. Podes voltar aos espaço. Bum, bum, bum, bum. E a outra pessoa que eu conheci em palco... Recordas tu, Carlos Bonaparte, da Operação Triunfo número 1? Yeah. Lembras-te da Flora? Falamos aqui no outro dia. Ei. Era uma das atrizes, pá, que falava mais, era ela. Está desenvolvida, foi o que ela era. Está muito boa atriz e a canta muito bem. Gostei dela. Foi muito bom, Missa do Galo. Agora, eu sempre gostei dela. Também eu, era a minha preferida, da Operação Triunfo, e vê-la lá. E há uma parte em que eles... Olha, para já. A parte que me ficou mais é de uma música em que ele canta... E eles cantam todos. Quem diz que nunca sentiu... Quem diz que nunca traiu em pensamentos e princípios... E nunca sentiu as cobras de inveja, mentiroso seja. Entendeste a boca? Uhum. Mas aquilo está cheio de bocas de críticas, de início ao fim. O Carlos tem uma categoria. E com música boa. Gostei muito, gostei muito. Fiquei contente. Já percebi que ela é Carlos, já percebi que ela foi aniversário de Barreira de Noel. Por causa disso, por causa disso. Galera, ganhou aqui o Oscar, nem esqueci. Bem, vamos até a Leiria. Podíamos... Ah, eu ainda não disse o que tinha a dizer. Há uma parte em que, aqui não é Missa do Galo, há a parte em que eles vão simular que estão na parte de pedir dinheiro na missa. Quando as senhoras vêm com o cesto, senhores e senhores, quando vêm com o cesto, como quem diz, deixa dinheirinho, mas não faça barulho. Uhum. Deixe notas e imóveis, é mesmo deixar a moeda. Porque é para não curar o menino Jesus. E eles vêm lá com um saco, assim, uma coisa, um pau grande, como se fosse uma cana de pesca, e no final um recipiente. Uhum. Eu falo, os caras vão pedir dinheiro. Estava a achar estranho. Estavam a dar, em vez de receber, a ideia é do género. Mas não estava a dar dinheiro, estava a dar amêndoas. Pronto. Do género, isto da missa devia ser era para ofertar, não era para estar a receber. E quem é que me veio dar e olhou para mim e sorriu? A Flora. Ei, não há a minha veia. Foi giro, foi. Bom, podíamos dizer até Guimarães, que hoje é o primeiro dia oficial da Capital Europeia da Cultura 2012. É verdade, é que sorte que conheceste a Flora. Foi. E mesmo à minha beira, é bonita a rapariga. Gostava, por acaso, é engraçado porque logo na altura pensei, pá, gostava de conhecer esta rapariga. Olha, conheci comigo, sentado à espera. Vamos até a Leiria ouvir um grupo proveniente daquela cidade. Não, vamos, vou falar à... Vou começar a falar à Ministra das Finanças. E o grupo intitula-se Silence 4. E que foi constituída por Davi de Fonseca, Sophie em Lisboa, Rui Costa e... Perdão, só um momento. Deixa-me organizar aqui as coisas. Tosé Pedrosa. E o grupo durou pouco tempo. Formado em 1996, durou apenas 5 anos. A partir de 2001, nunca mais voltou a aparecer no panorama agrícola internacional e nasci o não. A verdade é que Davi Fonseca acabou-se de iniciar com a carreira a solo e o homem do bairro, Rui Costa, integrou posteriormente a banda da Filarmónica Gil e faz parte ainda de um grupo que escutamos recentemente aqui no Jorge, escolheu, foi o Karuma. Ah! E o primeiro grande sucesso deles, se não me engano, foi tirado do álbum Silence Becomes It. Foi o primeiro single do Silence, não foi? Foi. Faixa número 3. Faixa número 2, quase que acertavas. Isso. O primeiro álbum deles, lançado em 98, 14 de setembro, dia de ano do meu pai. E a faixa número 2 é que vamos ouvir de seguida. Porque faz lembrar o quê? Agora que os ouvintes podem perceber porque é que eu disse no início que havia um tema comum. Começamos com o MTV Karaoke, passámos para o VH1 Pop-Up Video e agora vai ser só música. Ah! Estás a entender? Quando vi o Natal em Brulho, isto começou por causa do Natal em Brulho e Torne. Não, começou mesmo por causa do MTV Karaoke, a primeira vez que vi. E passou para o VH1 Pop-Up Video, mas quando vi aquilo, bem, vou buscar um de cada. Um que faça lembrar da MTV, um que faça lembrar do VH1, que é o Billie Jean, e este... Há uma coisa curiosa... Billie Jean está a lembrar o VH1. Há uma coisa curiosa em relação a este... Então, o Billie Jean, tu foste escolher Black or White? Fuck. Black or White? Quem é que falou no Black or White aqui? Tu não estás vendo a cabeça. Então foi que tu me indicaste lá na coisa. Tu estás a dormir. Há bocado tivemos uma intervenção de mais de 10 minutos sobre a Billie Jean, que eu até disse que foi a tenista, que não sei o que, que não sei o que é. Ah, mas eu pensei que... Pois é. Pois oh, é, que caraça. Sim, coitado. A Black or White, eu falei que era número 1 do European Top 20. Não, estava lá nas escolhas que tu me enviaste, está lá. Ah, ninguém nem era a Billie Jean. Ah, pois. Mas a Billie Jean é que é... Porque eu lembro dos quadrados. Aqui ele tinha um vídeo em que cada quadrado que ele pisava, a luz acendia. No Billie Jean. E no pop-up vídeo eu explicava, assim, book. Quando ele fazia um bocado, book. Explicava como é que foi feito aquilo. Agora já não lembro como é que foi melhor. Na altura, mais de 240 mil cópias em Portugal. Eu acho que nunca houve um CD que vendeu tanto como este. Na história da música portuguesa. 6 discos platina, porque na altura a platina valia 40 mil. Mas depois eu também minorizei a importância... Ei, deixa eu ligar outra vez. Minorizei a importância deste número porque a editora é que comprou milhares de CDs no início, que é para a própria editora, que é como quem diz. Vamos lá para a frente. Ah, diz aqui, uns álbuns mais vendidos sempre em território um luso. Eu até diria que foi o mais vendido. 59 minutos e 3 segundos e eu que tenho contado do Silence 4, do Sol Música. Havia uma parte curiosa, não aconteceu muitas vezes, mas aconteceu em dias seguidos, à mesma hora, no mesmo minuto, esta música começar no Silence 4, no Sol Música. Pronto. O videoclip começar à mesma hora. Eu já sabia, eu estava na minha avó, lembro-me mudar para o meio-dia 35, meio-dia 35. É curioso como é que a gente se recorda destes pormenores, já tantos anos. Ao meio-dia 35, acho que eu metia no Sol Música porque sabia que ia dar o Borrow. É. Era o meu grupo preferido na altura. E não faz lembrar outra coisa. Pias no tempo em que havia mais encontros de família, no tempo em que havia família, não conta nada. E nós estávamos no aniversário de um amigo, de um primo meu, ele devia fazer para aí 12 anos na altura, ou 11. Acho que até era só 11. E nós criticávamos muito porque na altura os CDs vinham com um livro com as letras. Não sei se ainda hoje é assim, mas desconfio que não. Há uma parte em que ele diz... Não deve ser por causa da pirataria. Já viste quem sabe fazer música? Quem sabe fazer música vai escrever as letras e faz o karaoke. É pirataria. Está mal. Tem que tirar isso. E ele e a Sofia, o David e a Sofia, cantam... Put me in your supermarket list. Põe-me na tua lista de supermercados. Ah. É isto que diz a música. E nós achamos estúpidos. É o jeito. Foi algum grupo que eu sucesso e tem um verso do género. Põe-me na tua lista de supermercados. Eu lembro de estar na festa no primeiro e ele dizer... Ah, a minha irmã... Que na altura já tinha 16, 17 anos. Uhum. A minha irmã diz que isso é muito normal. E nós foi todo. Ai, então se a tua irmã diz, é mais velho. Daquela coisa, as mais velhas é que sabem. Se a tua irmã diz, pronto, é porque é normal. E nós ficamos lá. E hoje em dia, passar tantos anos, é perfeitamente normal e há coisas bem piores, não é? Estávamos já bom lado, vimos a menina passar e começamos a falar. Bem. Eu acho que é dos melhores dizer isso. Sábado, na balada. Não sabes o que música agora. Bem. Não, é que eu fiquei chocado. Vamos ouvir o David, a Sofia, o Rui e o Tozé. Grandes amigos nossos, não é? É verdade. A Sofia, o Rui e o Tozé. Sábado, na Assembleia, pum, pum, pum, foi votada a lei mais bonita. Já acabaste? Já. Bom. Borrow é a música que se segue. Põe-me na tua lista de supermercados é um dos versos que acompanho. Podemos escutar? Podemos! Sounds 4 e Borrow. Peraí, é a estreia também de Sounds 4 aqui. Pois é. Pois é. Pronto. Que bom. Não é nada. Então já não vamos entrar alguma coisa de Tukiv. Não, eu não. E tu? Não sei, acho que não. Estreia de Michael Jackson e agora Sounds 4 também é boa viagem. You're never with me. You're never near me. What time is it? What time? Whose time is this? Give yourself a chance to breathe. I'll give you the room you need. You're never here. You're never near. What day, whose day is this? Put me in your supermarket list. I'm here, I'm real, it's true, I do exist. Today you may feel a little sleepy. Maybe the morning is too soon. I guess I will have to borrow sunny afternoons, but afternoons they never come. There's nothing left for me to borrow. I guess I'll try again tomorrow. I guess I'll try again tomorrow. I guess I'll try again tomorrow. I guess I'll try again tomorrow. You're wasting me. You're breaking, you're wasting me. Can this be love? Is this whose love is this? What is wrong with you? That's all right. I guess I will have to borrow a little of yourself tonight. But tonight it never comes. There's nothing left for me to borrow. I guess guess I'll try again tomorrow. I guess I'll try again tomorrow. I guess I'll try again tomorrow. I guess I'll try again tomorrow. Everything I believe, got it missing, thing gotten. And I thought that it was my hand and my body. A friend, such a verse was a hundred anymore. And my friend, such a body's heavy and enough to my hand. And I really want to run again. So I say to my friend, and my friend, and my friend, and my friend, and my friend, my friend, the tears of the world been still again. My friend, my friend, my friend. É esta música que vamos ouvir a seguir. Exatamente. Sim, ah. Porque quando eu... Ah, está bem. Ah, não pode ser. Tenho que os pedir. Já, não, tens de explicar, caraças. Ah, pois é, pois é isso. Eu disse siga e cheguei para a frente. Ah, pá, tu também, caraças. Pá. Para... Ah, eu ainda não andava a falar. Vamos falar assim. Sim, Expresso My Friends, eu vou-te mandar, vou-te mandar fazer nada fora. Expresso My Friends, porquê? É que você não viu, mas ele derrubou com tanta força que até foi a cadeira, foi tudo. Também, estás a chegar para um lado, estás com medo de mim. Pronto, assim. Queres que eu Expresso My Friends? É demasiado divertido. Peraí, não consigo. Não consigo concentrar assim. É muito... Não estás a fazer nada, eu estou a mexer-me, caraças. Vamos lá. Queres que eu Expresso My Friends? É que eu também tenho uma história dessa música. Estás a fugir, assim, daqui o canto eu vou vir ao chão. Quer que chegaste, my friends? Peraí, tenho que me concentrar. Peraí, tenho que me concentrar. Se não está, tenho que concentrar. Isto é demasiado gostoso. Ai, que assim, meu, te mato. Ah, não, fala, my friend. Pronto, então assim, já está a 2 minutos e 16, isto é uma eternidade do nosso programa. Pronto. Então, primeiro, escolhi esta música... Acho que assim que eu vi que Borrow, até fui confirmar se a música era a mesma. Porque eu lembro, é a grande imagem que eu tenho de Standards For, é a voz do David Fonseca e a voz da Sofia. Feminina, que só agora estou a saber que era da Sofia Lisboa, não sabia como é que ela se chamava. Lisboa. Não sei explicar, Sérgio, eu... Agora dei uma ideia, que tu calaste e cruzaste os braços, usaram um pau mais, chamaste-me burro. Sabes, fiquei... É assim, essa música também estava no solo, também estava no solo de música, mas faz lembrar outra coisa que me faz lembrar esta My Friends. Qual é? Diz-me o Made in Portugal. O Made in Portugal. Já acabou. Também não durou muito mais. Depois pois, de 99. Não, ainda durou. Até 2003. Bem, 4 anos, para mim, para quem já viveu 86, é pouco. Sim, também é verdade. Siga. Mas pronto, então, eu... Eu lembro perfeitamente desta música. Aliás, até foi precisamente no Som Música que eu a gravei. Aliás, no Som Música, no Made in Portugal, que eu passei para vídeo. Porque eles mostraram. Este filme foi lançado em 96. 98. O Wills é que foi lançado em 96. Ah, pois, eu percebi, porque eles passaram esta música quando foi o final do ano de 99, eles fizeram uma retrospectiva das músicas pois, e My Friends que mais venderam no ano. E 99? Então... Ah, sim, está bem. Sim. E então eles passaram... 99 ou 98? Ok, 98. Não, mas foi, eu sei que foi de 99 porque foi quando eu gravei, foi quando eu tinha as cassetes de vídeo. E eu vou só explicar porque é que eu acho que é 98. Não, não, mas, 8, para, não mas para, eu não estou a dizer que, assim, eles precisamente devem ser enganados, percebes? Ou enganados. Devem ter, tipo, uma música que também fez sucesso em 99. Está bem, já percebi, já. Deve ter sido por isso, não é? Pronto, e então... Digo eu, não sei. Pronto, não, estou-me a rir, não é ter recordações de 99. E então... Eu acho que 99 foi um ano mágico para muita gente, sabes? Se calhar foi só para ti, mas... E então... Eu acho que nunca disse aqui. 99 foi o ano em que eu deixei a música, a catequese e o futebol. Engraçado, também foi o ano em que eu deixei a catequese. Eu deixei a catequese, a música e o futebol. Assim, de repente, quase na mesma semana, deixei quase todas as atividades que tinha. Como a diferença é que o 99 foi o ano em que deixei a catequese, mas também foi o ano em que eu me tinha iniciado nela. Pronto, está bem. Olha Guimarães, sabias que é a capital europeia da cultura? Já. Yeah. É que agora já não é o Fado, agora é Guimarães, capital europeia da cultura. Já. Sim. Mas o Fado nunca foi capital europeia da cultura. Olha, parece que é parte. Não há, continua. Olha, que eu sou desconsciente, meu filho. Não tem que ser. É porque é fixe, não que eu faço assim mesmo para o Brasil. Fala do My Friends, o Made in Portugal, do Retrospectiva 99. Pronto, então, esta música pronto, é de facto aquelas músicas que eu gosto, sabes? Que é uma música animada, que é uma música bem disposta. Mas não é uma coisa que condiz bem com a letra, não condiz bem. Eu sei que não. E eu estava tão perdido na minha... Agora estou-me a lembrar de alguns versos. Estava tão perdido na minha dor, não sabia o que eu ia fazer, não ia, não sei o quê, mas os meus amigos ajudaram-me. Pronto, não, mas eu sei que não é assim muito alegre, porque... primeiro, é assim, há uma coisa que é engraçada. As pessoas que só se costumam referir aos amigos, quando as coisas dão muito mal, percebes? É. Está lá, é a namorada, é o dinheiro, são as maldades das pessoas. Mas quando há uma coisa que está mesmo mal, é que as pessoas se referem aos amigos, não é quando está tudo bem. Pois há espiado ao estrebilho, já sabes que é o estrebilho. Meus amigos, o meu carro, os meus amigos. É o que ele diz. My friend, é my car, é my friend. Pronto. E então, sim, vamos falar os amigos de carro. Então, é, pronto. Não, sabes que é? Porque deve ser bom, tipo, tu sais de casa. Aquela coisa que tu sentes, entras no carro. Sais de casa, vira três vezes à esquerda e encontras os mascarados. Quem são os mascarados? Sim. Entras no teu carro, pumbas, ligas o carro e vais dizer, estou a contar com uma musiquinha daquelas tipo de fundo. E depois paras num largo do touro. Pegas, colocas a cassete no leitor de rádio. Na altura era assim que se ouvia, não é? Aqueles para ricos também CDs, não sei. E paras num largo do Toral, sabes aí, onde é que é o largo do Toral? Esta reja. Guimarães! Ah! Guimarães é a capital europeia da cultura, já. Eu pensei que o Largo do Toral fosse esta reja. Pronto, e continuando. Gosto mesmo da música, estavas a dizer. Pronto, gosto mesmo da música porque tem feito boas energias, apesar de tudo. E depois às piada, 4, 3, 2, 1, pum! Isso é a parte comercial bem evidente do Channel's Fall. É uma forma... Cá está. 4, 3, 4, 5. Mas gostei do nome do grupo, Silence 4. Os 4 em silêncio. Porque eram 4. Sabias que eles eram 4? Sabia. Podiam não saber. Mas sabia. Pronto. E achei piada. Engraçado porque depois que ele passou a ser só ele, não gostei. Eu também não me perdi. Perdi o gosto. Gostei do The 80s. Um pouco mais. Pronto. Acabaste? Que bem, pronto, e foi por esses motivos que eu escolhi esta música, porque assim que eu vi Silence, assim que vi que Silence Fora, lembrei-me disso. Pronto, e foram estes muitos motivos que me fizeram escolher esta música, my friend. Diz outra vez. Foram estes motivos que me levaram a escolher esta música. Foram estes os diversos motivos que me levaram a escolher esta música. Nesta emissão 69, só sou eu que afinal não foi assim tão disparatada com o Carlos Bonaparte. É verdade, eu queria falar de novo com o Miguel Teixeira Narciso. Amigas! Na cá, amigas! Ouvimos, para começar... Natal embrulha e torna. Queres falar comigo? Oh, caro Miguel! Diga. Narciso Teixeira, faz favor. Miguel Teixeira Narciso, eu ia querer questionar, tal como perguntei na fase inicial do programa, agora que passaram 5 músicas, só falta uma, e estamos no final da 6ª e última intervenção, que mensagem, que recado vai transmitir junto de Carlos Bonaparte? Com que sensações ficou deste programa agora que ele está prestes a terminar? A mensagem principal é: esta noite a Cátia e o Zan já não são tuas e já não são mais o teu amigas. Deixaste de ser meu amigo. Não pensei que alguma vez pudesse apresentar um programa tão deprimente como este, que é uma pouca vergonha, onde se fala de gajos, onde, epá, pronto, é uma pouca vergonha. E pronto, muito obrigado, Miguel Teixeira Assis, ainda bem que está. Já percebemos os seus elogios a este programa, já percebemos os elogios. Muito obrigado. Não vai acabar. Pode ir embora, Miguel Teixeira Assis. Muito obrigado pela sua presença neste programa. Muito obrigado, até à próxima. Vamos lá chamar o Carlos. Iniciamos com o Natal na Embrulha e Torne. A resposta foi No Doubt e Don't Speak. Michael Jackson cantou Billie Jean. Exatamente. Ao qual Michael Jackson apareceu outra vez depois do morto e depois do intervalo com Earth Song. Song. Silence 4 interpretaram Borrow e vamos escutar de seguida os mesmos Silence 4 com My Friends. A emissão fica por aqui. Depois de passarmos o Cabo das Tormentas, que era o nosso objetivo, era conseguirmos passar a emissão 69. Já conseguimos. Agora podemos ir até à 169. Exatamente. No próximo sábado, 28 de janeiro, estaremos cá para gravar a emissão 70. Vai ser muito fraquinha. Muito tantas saudades de vocês, pessoal. Que é de férias, estão a ver? Não sabia. Não sabias? Não. Na mesma notícia da coisa, tanto na web. Vou de férias. Só volto no próximo sábado, precisamente. Então amanhã não fazes programa? Não, vou de férias na segunda e volto na sexta, volto no sábado. Então amanhã ainda fazes programa? Amanhã não fazes programa. Então porquê estás a dizer que só voltas no sábado se voltas amanhã? E hoje? Porque nos cortes das coisas só voltas no sábado. És burro, pá. És burro. Mas isso é todas as semanas é igual, só voltas no próximo sábado. Nunca voltas lá. És burro, pá. E há, meu. Que diferença é que fazes as férias de segunda a sexta se não interfere com este programa? Está bem. Que deve ser o único na Antena Web que nunca falhou nenhuma semana. No caso não é. Não é o único. Um que começou na semana passada não conta. Não, olha, por exemplo, os programas da Lúcia ou do Carlos Cruz nunca falharam. Ah, está bem. E começaram antes de 5 de outubro de 2010? Não. Pronto! Mas começaram. É o programa mais velho da Antena Web e não falhou. Ah! Mais antigo. Sim. Vamos embora, estou farto de ir. Thunder Web também nunca faltou, Thunder Web. Ah, foi o que eu disse. Bom! E o Thunder Web é desde 5 de maio, 7 de maio. Ah, para aí! Não, esse já. Já ouvi dizer que não ouvi dizer o Sunset Music. Sabias que o Paco Silva está à rasca porque não sabe se a sua. Que a reforma. Não, acha que a sua reforma não vai chegar para as despesas dele? Não ouviste essa? É a maior nota do ano. Bem, a sério? Já está a dar muito a. Ai, não ouviste? Não ouves notícias, pá. É que ontem o Cavaco Silva disse: o que vale é que eu e a minha mulher somos muito poupados, porque como vocês sabem, eu recebo 1.300 euros, não sei o quê, não recebo qualquer vencimento por ser Presidente da República. Ele está a falar sobre isso. Existem outros portugueses na mesma situação. Felizmente, durante os meus 48 anos de casado, eu e a minha mulher fomos sempre muito poupados. E fazíamos questão de todos os meses colocar alguma coisa de lado. E então ele ontem disse isso, e foi aqui no Porto, que foi inaugurada as instalações da Faculdade de Biomédicas e de Farmácia, e o ampliamento da Faculdade de Medicina, e ele disse isto, que não sabe se a reforma vai chegar para as despesas. Está a rascar. Mas diz que não recebeu nenhum vencimento. Como Presidente da República. Não recebe. Não. Teoricamente, não. Ah, teoricamente, não parecia. Não, no papel não há. No papel está assim. Vamos embora agora ou como é? Vamos embora então. Pronto, hoje pela primeira vez com três locutoras: Nuno Miguel, Carlos Bonaparte e Miguel Teixeira. Miguel Narciso Teixeira. Pensei que já tinha ido embora. Não, ainda estou aqui, eu vi. Está bem, amigas, para entender. Bem. Olha a confiança, amigo. Está bem, meu. Obrigado, like, o meu. Vamos ouvir já umas fones. Macarante. I was so lost in my pain, fear was melting my brain. I was counting the days when sanity. I was afraid to move myself, afraid to hurt myself more than I had until that day. Everything I believed in, everything I fought for was now underneath my feet. And my heartbeat was so calm, couldn't be felt by anyone. So alone it gave me the creeps. My drugs got me in bed. Car. to see you crawl. Can't smoke anymore, can't drink anymore. Still I do it again. Lost everything.